Uma boa tarde, então, a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus continue com todos. Agradecidos a Deus, a Jesus e aos companheiros que nos recebem aqui com tanto carinho, com tanto amor. É que vamos, nesta tarde, lembrar alguns episódios da vida de Bezerra de Menezes. Muitas histórias sobre Bezerra já são conhecidas. Existem outros detalhes da vida dele que nós podemos aprender e descobrir a riqueza da vida de um ser humano. Tivemos a felicidade de ter reencarnado neste país há 183 anos atrás. Temos ter dado ali tantas demonstrações, tantos exemplos de grandeza que o ser humano pode apresentar. Por isso que falamos de Bezerra de Menezes, porque ele é um exemplo, né, de pessoas que, embora 183 anos possa parecer tão distante, nós vemos que tudo que está relacionado à vida dele é demonstrado, é comprovado. E vamos falar sobre ele, então, como um grande exemplo de amor na vida. Bezerra de Menezes é um espírito que talvez todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe alguma coisa sobre ele, e existe muito a se falar sobre Bezerra. Esta tarde nós vamos falar algumas coisas rapidamente sobre alguns aspectos que a vida dele apresentou, sobre algumas das suas tarefas, para que a gente possa reconhecer nessa vida uma vida de amor, uma vida de dedicação aos ensinamentos de Jesus. Mas antes de a gente começar a falar da vida de Bezerra mesmo, nós vamos lembrar uma passagem do Evangelho, quando Jesus já tinha iniciado a sua tarefa de anunciar ali as revelações dos céus, de trazer o conhecimento das leis divinas, e Jesus, ele voltou a Nazaré, e começou ali a ensinar, a pregar, a revelar o reino dos céus. E as pessoas ficavam perguntando, mas esse aí não é aquele filho do carpinteiro? Não é aquela pessoa que viveu entre a gente aqui, uma pessoa comum como nós? Uma pessoa que até pouco tempo atrás nós o víamos aqui nas ruas, víamos aqui a sua família, não é ele. E essas considerações que eram feitas pelas pessoas de Nazaré eram justamente, né, porque era uma admiração da parte deles e uma dúvida também. Como podia, né, alguém que tinha sido ali do meio deles ter ali uma projeção tão grande e voltar pregando como um grande mestre de Israel? E essas perguntas, essa boataria chegou até Jesus, e foi quando ele disse que ninguém é profeta em sua terra. Porque muitas vezes a gente não é capaz de reconhecer o valor das pessoas que convivem com a gente, não é capaz de reconhecer a grandeza de um espírito quando ele compartilha a sua experiência com a gente. Muitas vezes são apenas as gerações futuras é que vão ter competência para avaliar. Puxa, aquela pessoa foi diferente no seu meio. Veja, nem Jesus escapou dessa falta de consideração que o meio muitas vezes tem por aquele que surgiu ali em seu seio. Nem Jesus escapou dessa precaução ou dessa prevenção que as pessoas têm contra aqueles que estão ali compartilhando a sua existência. Não acreditar que alguém possa ter valores, possa ter ali qualidades fora do comum, fora da maioria. E Bezerra de Menezes é alguém que se aplicou muito bem a essa situação. Ele também não foi de pronto entendido, compreendido como alguém de natureza muito diferente. Pelo menos pela maioria das pessoas, pelo menos um número determinado de pessoas, não considerou que Bezerra era uma pessoa realmente fora do comum. É só anos mais tarde que começam a perceber a sua natureza fora do comum. E nós vamos buscar um depoimento de um dos seus filhos, que foi lá no ano de 1942, fazer a seguinte declaração sobre o pai Bezerra de Menezes. Depois que ele desencarnou, lhe sentimos a falta. E lhe sentimos a falta é que eu e meus irmãos, inclusive minha prezada mãe, verificamos o anjo que ele fora e é. Veja, um filho de Bezerra de Menezes, o pai tinha desencarnado em 1900, e ele, já idoso, em 1942, é que vai falar isso a respeito do seu pai. Que somente depois da morte é que foram entender realmente quem era aquela pessoa. E nós temos essa tendência e vamos considerar até natural, de achar que as pessoas são melhores depois que morrem. É porque depois que a morte, essa grande niveladora dos homens, essa grande instrutora da humanidade, é depois que ela chega que a gente começa a perceber que os defeitos, muitas vezes, não têm tanta importância quando comparadas às virtudes que as pessoas apresentam. E seria muito bom que a gente começasse a reverter isso. Começasse ainda em vida, em contato com as pessoas, reconhecer o valor delas e não dar tanta importância para os erros, para seus pequenos deslizes, suas pequenas faltas, porque muitas vezes nós fazemos isso nos nossos relacionamentos. Nós damos um valor muito grande ao erro que alguém cometeu. Ele é lembrado inúmeras vezes ao longo da vida, por anos. Mas todos os acertos que a pessoa praticou, muitas vezes não são lembrados. Muitas vezes são esquecidos. Você pode acertar durante anos seguidos. Ninguém lembra que você foi uma pessoa que por tantos anos consecutivos apenas acertou, apenas fez o certo. Mas basta um único erro e você será lembrado por ele. Então isso é uma crueldade que muitas vezes nós praticamos com as pessoas. Não reconhecer o valor que elas têm enquanto elas ainda estão conosco. Bezerra de Menezes, naturalmente, não foi alguém afetado por isso, porque pela sua grandeza, pela sua elevação espiritual, não era alguém que estava em busca de reconhecimento. Tanto é que durante a vida dele, ele passou por tantas situações difíceis, por tantos problemas, por tantas lutas, nem por isso ele permitiu que o coração dele se esfriasse, nem por isso ele se tornou uma pessoa amarga. Pelo contrário, ele sempre foi uma pessoa que demonstrou grandes qualidades. Então serve de exemplo para nós também, quando nos sentirmos injustiçados, quando a gente experimentar a ingratidão de alguém, a gente não permitir que isso amargure o nosso coração, porque também não ganharemos em nada com essa amargura, com essa atitude. Todos sabem que Bezerra foi médico e ele começou a trabalhar como médico com 25 anos de idade. Ele nasceu no Ceará em 29 de agosto de 1931, e ele foi para o Rio de Janeiro para estudar medicina. E quando ele começou a trabalhar como médico, ele passou por uma vivência, por uma compreensão do trabalho dele, que deveria ser para nós uma grande inspiração. Ele foi alguém que viu na própria profissão uma grande oportunidade de auxiliar o próximo. E realmente, nós poderemos pensar, mas um médico tem realmente muito como ajudar os outros, né? O médico pode curar, salvar, pode melhorar a qualidade de vida de uma pessoa. Nós temos essa visão, mas nós temos que entender que em todas as profissões nós temos essa possibilidade de ajudar o próximo no exercício da nossa profissão. Ele entendeu que na profissão dele, ele deveria se devotar sempre a benefício das pessoas, fazendo o melhor. É nessa época que ele começa a ser conhecido como médico dos pobres. É nesse período que ele iniciou a sua atividade profissional que ele entendeu que ele não poderia usar a profissão apenas para ganhar dinheiro. Porque naquela época, como até hoje é, o médico acaba tendo um destaque na sociedade, tem uma remuneração melhor, mas ele nunca permitiu que a medicina se tornasse apenas uma forma de remuneração. Desde que ele iniciou a clínica, que ele começou a atender pessoas, ele sempre tinha tempo na vida dele para atender os mais necessitados, atender as pessoas que não pudessem pagar. E ele começou a formular a sua concepção sobre o que é ser médico já nessa idade, com 25 anos. A gente percebe que aí é um espírito fora realmente do seu tempo. Porque pensa, quando você está iniciando a sua carreira profissional, numa profissão de grande projeção social, numa profissão que poderia te dar muitas possibilidades financeiras, um grande retorno, ele não está preocupado apenas em usufruir dos benefícios dessa profissão. ele já começa a idealizar que a sua profissão tinha uma importância muito grande para o próximo. É aí que ele começou a construir o seu pensamento, a sua concepção sobre a sua profissão. Nós vamos ouvir na narração do Carlos Vereza, que consta do filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito. O verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição. Escolher a hora de ir, se é longe ou perto. O que não? Então vamos pegar do começo para todos poderem ouvir. E é do filme, então, que vem a narração aqui do ator Carlos Vereza. Vamos ouvir. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de ingerir, se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou novo. O que sobretudo perde um carro a quem não tem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure o outro. Esse não é médico. É negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. No filme, eles acharam por bem não colocar a última parte que Bezerra conclui o seu pensamento sobre o trabalho da medicina, porque poderia parecer um ataque, né, a quem exerce a medicina sem essa preocupação humanística que ele tinha. Mas eu trouxe para a gente ler, ó. Esse é um desgraçado que manda para o outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita. Ele trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vaivéns da vida. Ele tem essa concepção, então, do trabalho dele, de que era a grande oportunidade de servir a humanidade, de auxiliar, de amparar. Veja, ele inicia a construção desse pensamento, desse ideário, como jovem ainda. Mostrando, então, a natureza de um ser que não estava aqui no mundo apenas para obter vantagens, apenas para usufruir da vida. Isso é uma grande lição para todos nós. Nós temos que encarar a nossa passagem no mundo não como um momento de destaque, de glória, não um momento de conquistas materiais, embora tudo isso possa fazer sim parte da nossa experiência, mas não é o objetivo para o qual nós estamos aqui. Nós não reencarnamos para vir aqui conquistar o mundo, para nos tornarmos pessoas de projeção social, econômica. Embora tudo isso possa fazer parte da missão, da tarefa de todos nós. Mas o grande desafio que nós estamos aqui no mundo, o grande objetivo é nós nos humanizarmos, é nos tornarmos, independente da experiência que nós estivermos vivendo, nos tornarmos pessoas capazes de enxergar o necessitado como nosso irmão. Porque essa visão que ele tem da medicina como uma forma de auxiliar realmente aquele que precisa, na hora que precisa, sem esperar nenhuma vantagem, essa visão é a que nós temos que colocar em nossa vivência, em tudo que nós fazemos. Que em qualquer circunstância da vida, nós temos que estar aptos a auxiliar quem precisa. E muitas vezes a gente pensa que auxiliar é apenas o quê? É apenas você doar materialmente, é apenas você auxiliar num determinado período, num tempo, numa instituição. Mas auxiliar o próximo é algo que passa por todos os momentos da nossa vida. É algo que está permeando a nossa existência o tempo todo. Ninguém precisa estar aderido a um trabalho definido, certo, de caridade, para exercê-la. Nós podemos fazer isso o tempo todo, a cada oportunidade que se apresenta. Nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas viagens pelas ruas, no nosso trajeto, a qualquer momento, a caridade é o momento que nós podemos praticá-la. E é estar imbuído desse espírito que nos garante êxito na vida. Ele, ao formular esse pensamento, revelou a disposição que ele tinha na sua atividade. É algo que deve ser meditado por todos nós e pensar o quanto nós utilizamos a nossa atividade, não importa qual seja ela, mas o quanto utilizamos a nossa atividade profissional, as nossas ocupações, para auxiliar quem precisa. Isso não significa nem que nós tenhamos que oferecer gratuitamente o nosso serviço, embora isso muitas vezes seja necessário para ajudar instituições ou pessoas mais necessitadas. Mas a gente oferecer o melhor de nós no relacionamento que nós temos com as outras pessoas. A gente realmente encarar as pessoas como necessitados que merecem o melhor de nós. E ele, tão jovem, já começa a ter essa preocupação, essa visão. E é por esse espírito, então, de serviço, essa dedicação ao trabalho, em favor dos outros, do coletivo, é que ele vai, então, transitar da sua profissão como médico e vai passar a atuar na política. Bezerra de Menezes, ele foi se interessar pela política, portanto que falaram para ele que, devido às suas qualidades, o seu caráter, ele seria uma pessoa que traria contribuições positivas para a atividade política na época do Império. Então ele começa como vereador no Rio de Janeiro, ele depois se torna deputado pela Câmara, e ele vai ter uma atuação importante na política. E é um período para ele em que ele também é muito atacado pelos seus valores, pelos seus princípios, ele é muito combatido também. Esse é um aspecto da vida de Bezerra que muitas vezes nós não temos acesso, não temos informação. Ele então exerceu os seguintes mandatos. Em 1861 ele foi vereador municipal pelo Partido Liberal. Em 1867 foi deputado geral. Em 1876 novamente eleito vereador. Em 1880 ele foi presidente da Câmara e deputado geral pela província do Rio de Janeiro. Esse cargo de presidente da Câmara equivalia na época a como o prefeito da cidade também. E foi uma época de muito esforço, muita combatividade de Bezerra de Menezes. Ele foi uma pessoa que teve preocupações em muitos aspectos e atuou politicamente nesse sentido. Ele defendeu a municipalidade, a ideia de que mais recursos e mais autonomia devia ser dada às cidades. Isso é uma ideia hoje que, no meio político, ela é muito bem aceita, ela é muito bem compreendida, de que é o município que precisa ter mais recursos, mais força, é ali que as pessoas estão vivendo, é na cidade, então é ali que precisa ter uma atuação melhor e mais recursos. Ele vai ser alguém que se preocupa muito com a condição dos escravos e ele formula uma proposta para a abolição da escravatura. Quando nós fazemos a leitura desse documento, ele está disponível na internet, quem tiver curiosidade pode procurar lá, ó. A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação. É óbvio que é uma época que tem um contexto, tem um momento histórico que ele vai propor aquilo. Mas ele é alguém que entendia que não poderia simplesmente libertar os escravos e deixar eles entregues a si mesmos. Porque ele já antevia que se ocorresse a escravidão como ela foi feita de fato, deu-se a liberdade, mas não se deu nenhum amparo social ao escravo, eles acabariam criando aquelas periferias, aquelas populações completamente abandonadas, completamente sofredoras, sem amparo do Estado nenhum. E foi o que acabou acontecendo. Ele, no início desse documento, ele é muito humilde em dizer que não é a solução. É uma solução, é uma proposta que era para ser debatida pela sociedade. Porque ele tinha essa preocupação de que vamos libertar os escravos, mas vamos fazer isso de forma a não criarmos um outro problema como aconteceu na história do Brasil. Os escravos foram libertos, mas o que aconteceu? Eles acabaram formando um contingente de pessoas marginalizadas, afastadas dos benefícios da sociedade, discriminados, e que até hoje nós temos os reflexos que nós temos da pobreza, dessa marginalização de tantas pessoas que foram tão assim menosprezadas pela sociedade, até hoje é fruto da forma como foi feita a libertação dos escravos. que não se preocupou em dar a eles a assistência devida, a reparação devida por anos de cativeiro, por anos de faltas de possibilidade de crescimento, de entendimento. Ele entendia, sobretudo, que as crianças libertas, os filhos dos escravos, deveriam ser amparados, assistidos e educados para que eles pudessem se integrar na sociedade com as profissões como qualquer um tinha na época. Que eles não ficassem, então, presas ou reféns daquela condição que se iniciaria a partir dali. São livres, entre aspas, né? Acabaram se tornando escravos da pobreza, da miséria, da discriminação racial, social, que trouxe tantos danos e até hoje traz tantos danos para a nossa sociedade. Mas ele não parou por aí. Ele foi alguém que percebeu no tempo dele que se não cuidassem das matas em torno da cidade, em torno dos rios, dos mananciais, ele também entraria em complicações. Também teria problemas, e ele vai propor uma lei justamente para preservar a vegetação em torno dos mananciais. Ele vai propor a proteção às matas ciliares, que é justamente essa vegetação que garante às nascentes, aos rios, a sua condição saudável. E vai mais além a sua atuação como político e os seus ideais. Ele é alguém que concebe que qualquer trabalhador ou qualquer servidor tem direito à remuneração quando está doente. Na época, isso não era uma ideia muito clara, muito consolidada, porque se questionava quando alguém requisitava remuneração estando doente, um funcionário público. Ele, num dos seus discursos, ele vai defender essa ideia dizendo que é necessário dar amparo à pessoa enquanto ela está doente para que ela possa se recuperar e voltar sã ao trabalho e assim continuar ali prestando seus serviços. Ele também vai ser uma das pessoas que se preocupa em iniciar um processo ali de regulamentação do trabalho doméstico, garantindo direitos, deveres para ambas as partes, empregador e empregado. Ele é alguém que vai contra uma tendência que existia na época, e até hoje ela acontece, que na época, quando um governante era eleito, ele tendia a favorecer nos cargos públicos, inclusive para professores, aqueles que eram os seus apadrinhados. E aqueles que já estavam trabalhando há muitos anos naquela função eram sumariamente demitidos. Ele é alguém que vai propor que isso acabe também na época. Que se dê estabilidade àquele que trabalhou por muitos anos na atividade como professor ou outra qualquer, e que se garanta esse direito de ele permanecer no seu cargo e que ele não fosse refém dos interesses políticos de quem estava no poder naquela época. Ele vai defender os direitos dos consumidores e produtores de carne. Se hoje nós já não temos controle sanitário muito grande sobre uma série de itens que são comercializados, naquele tempo dele era pior ainda. Então era muito comum existir ali uma verdadeira máfia que encarecia demais o preço da carne que era vendido na cidade. O produtor não ganhava muito, quem ganhava era aquele que intermediava a compra entre o produtor e o consumidor. Ele vai propor uma lei que quebra todo esse esquema. E ele foi combatido por isso. Porque as pessoas até ironizavam que qualquer um poderia comprar um boi devido à lei que ele ia criar. Mas porque ele queria acabar com aquele processo de manipulação do comércio, a atividade dos atravessadores. E ele vai ainda mais. Ele, na época, o matadouro ficava bem no centro da cidade. Por questões de higiene, ele vai propor que seja removido do centro da cidade para que não se atraísse animais, para que não se atraísse ali situações de contaminar aquele ambiente, porque quem já viu um matadouro e imaginar como era um matadouro há mais de 100 anos atrás, deve ter uma ideia de como é um lugar contaminado e sujeito a disseminar doenças. Ele tem essa preocupação na época também. Ele também vai propor a remoção das fábricas de fumo que estavam no centro da cidade. Então a gente vê que ele foi uma pessoa que teve uma atuação política, uma preocupação com o bem-estar das pessoas muito grande. Mas pensa que esse bem todo que ele pretendia e trabalhava para que acontecesse o tornou alguém isento do ataque dos adversários? Não foi. Na época, existia uma revista chamada Revista Ilustrada, que era publicada pelo Ângelo Agostini. E eles eram um dos principais críticos do Dr. Bezerra de Menezes. Era muito comum na época o Dr. Bezerra de Menezes ser representado nas caricaturas que faziam criticando ele, ele ser representado como um salteador da Calábria. Porque na época existia uma figura literária, um personagem que era muito comum nos romances, nos contos, em que era um homem vestido de chapéu, de roupas escuras, armado, e que era uma espécie de Robin Hood da época. Era um vilão, mas ao mesmo tempo era alguém que roubava do rico para dar para o pobre. Então era muito comum caracterizar o Dr. Bezerra de Menezes dessa forma, acusando-o então como se ele fosse um saqueador, um ladrão. Então foram muitas as críticas dele. Ele sendo representado aqui como um verme, porque ele seria um parasita do poder público, ou ele representado aqui como ladrão numa charge da época, inclusive caracterizando-o como mulher. E aqui, o eleitor que elegia o Dr. Bezerra de Menezes aqui, sendo caracterizado como burro, porque dava poder a alguém que supostamente roubava os cofres públicos, alguém que realmente prejudicava a sociedade. E aqui uma outra caricatura da época, né, dizendo que ele escondia a verdade e apresentava a mentira. Mas isso tudo por quê, né? Porque ele era uma pessoa que ele acabava capitalizando a atenção de todo mundo na época. Todo mundo acabava um pouco entendendo o pensamento dele, fosse de um partido ou de outro, fosse o poder ou o governo imperial da época, todo mundo, de uma certa forma, dava uma credibilidade muito grande, porque ele era uma pessoa de credibilidade. Então, naturalmente, para aqueles adversários dele que diziam que ele era ladrão, que ele era corrupto, uma pessoa que agradava todo mundo, que todo mundo tinha relações com ele, não podia ser uma pessoa honesta. Tinha que ser uma pessoa vinculada a coisas realmente erradas, desonestas. Só que ele vai provar justamente com a vida dele que ele não foi aquela pessoa como ele foi, tão satirizado, tão caricaturizado. Ele foi alguém que, ao desencarnar, ele não deixou riqueza para a família. Ele, mesmo tendo desempenhado vários cargos públicos, ele não acumulou nenhum patrimônio. E parece que é um espírito que já sabia que a melhor forma de lhe honrar a memória dele seria não acumulando riquezas. Era alguém que aplicou aquele princípio que Jesus ensinou tão bem, né? De a gente não se preocupar tanto pelo dia de amanhã, que a gente tinha que se preocupar com o hoje. Ele era alguém que confiou tanto na providência divina que ele não ficou tão preocupado em acumular riquezas. E pelo contrário, ele usou, do período em que ele esteve exercendo a política, ele usou parte da herança que ele recebeu do pai, quando o pai faleceu, e da mãe depois, para se manter e poder se dedicar às suas atividades políticas. Porque o salário em si do político não era tão alto como é hoje. Na época, alguns cargos públicos nem remuneração recebiam. Então, o que que acontecia? Ele utilizou da sua fortuna pessoal de família, ou dos seus bens pessoais de família, para poder se manter a serviço da sociedade. E ele vai, então, ter uma pessoa que vai escrever sobre a vida dele, que é o Arthur de Azevedo, que na época era uma pessoa, um intelectual reconhecido na época. Ele vai escrever no jornal O País, sintetizando como a vida de Bezerra de Menezes tinha provado que ele não era aquele desonesto como os adversários políticos tinham querido fazer pensar por tanto tempo. Arthur de Azevedo vai escrever o seguinte sobre ele, olha: só agora respondeu aos seus agressores. E respondeu como? Morrendo pobre. Felizes daqueles que incumbem da defesa de sua honra os seus próprios cadáveres. A própria vida dele demonstrou que tudo aquilo que acusaram ele na época, de que ele era alguém que estava só enconchava os políticos, que defendia interesses de outros para se beneficiar, ele demonstrou pela própria vida dele. Mas a gente percebe que as pessoas de bem, elas nunca ficam desamparadas. Ele, ao desencarnar, pobre, sem recursos, a princípio teria deixado a família completamente desguarnecida ali, sem recursos nenhum. Mas o que, que vai acontecer? Ele vai ter os amigos que irão se cotizarem e vão promover uma série de eventos para ajudar a família dele, para auxiliá-los, para que eles pudessem então ter ali os recursos, a assistência necessária. E felizmente ele teve muitos amigos que o auxiliaram depois nessa tarefa. A família dele acabou não desamparada devido a... aos amigos que ele tinha ao longo da vida colecionado, as pessoas que ao longo da vida ele tinha se tornado ali uma pessoa tão respeitável, tão admirada. Tá indo aí? Então a gente vê que na vida pública, na vida como político, ele foi alguém que se destacou muito pela sua atuação, teve os seus críticos, teve os seus adversários, mas ele sempre se manteve numa atitude de muito respeito, de muita tranquilidade, de muita mansuetude, sem agredir, sem ferir, sem atacar ninguém. E é quando ele vai então, obrigado, hein? É quando ele vai então começar a conhecer o Espiritismo. Ele, por volta de 1875, 76, ele vai receber um livro dos Espíritos na primeira tradução que foi feita aqui no Brasil do Livro dos Espíritos, que foi pelo Dr. Carlos Travassos. Esse tradutor, ele autografou o livro, deu a Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes começou a ler aquele livro tão interessante, né? E ele ficou surpreso, e mais tarde ele vai até escrever sobre essa sensação que ele teve, que nada daquilo que ele lia parecia estranho para ele. Parece que ele já tinha ouvido falar sobre tudo aquilo, mas era a primeira vez que ele estava tendo contato com as ideias espíritas. É quando ele vai dizer, olha, lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. É porque ele era um espírito que trazia já do mundo espiritual todo o conhecimento. Trazia uma vivência muito grande e uma missão definida para atuar como espírita aqui. Depois de uma vida longa de trabalho, de dedicação a muitas causas, a muitas atividades, atividades empresariais, atividades de administração pública, atividade como médico, porque ele nunca deixou de atender os pacientes pobres, durante toda essa trajetória dele, mesmo como político, ele sempre manteve os horários que ele atendia no consultório. Ele vai ser alguém, então, que passa a ter uma atuação no meio espírita muito grande. Por mais ou menos uns 10 anos é que Bezerra de Menezes ele vai assimilando então o Espiritismo, ele vai recordando tudo que ele trouxe do mundo espiritual e ele vai ter um papel muito importante, por isso que ele ficou conhecido depois como Kardec brasileiro. Ele vai ser um grande elemento de atuação no Espiritismo no final do século XIX. Quando a gente pensa num vulto do Espiritismo, uma figura impressionante do Espiritismo, alguém que atuou intensamente, nos vem à mente quem? Chico Xavier, não é assim? Chico Xavier, ele foi no século XX aquilo que o Dr. Bezerra de Menezes foi no século XIX. Ele foi um elemento de uma importância muito grande, porque corria o risco naquele século XIX, final do século XIX, de nós termos dois Espiritismos aqui no Brasil. Duas correntes que poderiam se separar e isso poderia trazer dano ao projeto, à idealização que tem do Espiritismo para nós encarnados aqui, que parte dos planos superiores. Porque existiam tendências na época de pessoas que eram excessivamente preocupadas apenas com a parte religiosa do Espiritismo, enquanto que outros queriam apenas a vivência da parte científica. Bezerra de Menezes, ele vai ter uma atuação muito grande para aproximar esses grupos, essas pessoas, e fazê-los perceber que o Espiritismo ele é um conjunto que, embora tenha o tríplice aspecto, né, religião, ciência e filosofia, nunca ele pode se separar. Porque a ciência, sem o conhecimento do Evangelho, sem a moral que o Evangelho nos traz, ela pode nos tornar muito frios. Pode nos tornar pessoas muito insensíveis ao próximo. e ao mesmo tempo, sem o conhecimento científico, nós podemos viver apenas uma dimensão da religião muito fanatizada, uma religião muito alheia da realidade. Então ele é alguém que vai trabalhar para que esses grupos se unam e respeitem esse aspecto tríplice da doutrina espírita. Compreendam que ela é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. E ele vai dizer algo assim sobre o seu papel nesse tempo de unificar essas correntes. Nesse sentido, e só neste, pode-se dizer que o Espiritismo é ciência, religião científica. Querer, porém, destacar os dois elementos dos quais procede um do outro é desnaturar a revelação. Então ele entendia que nós nunca vamos poder negar o valor do Espiritismo como ciência para favorecer a religião ou vice-versa. A gente se interessar muito pelo fenômeno e não entender as implicações morais, éticas que esse fenômeno tem para nós. Então ele é alguém que vai no seu tempo realmente propor que aconteça isso, que as pessoas que são espíritas compreendam o Espiritismo como ciência, como religião, nunca separando. Porque quando nós fazemos essa separação, nós estamos desnaturando a revelação que ela se caracterizou. Então o Espiritismo precisa ser vivido nessas três dimensões. Agora, tudo isso revela a grandeza de uma pessoa, né? Tudo isso revela que ele é um espírito diferenciado, foi alguém que teve muitas atuações, muitas intervenções no seu meio, no seu tempo, na sua época. Só que o que realmente o tornou um ser grandioso, realmente o que revela ele como um espírito de natureza realmente superior, são as coisas mais simples, são as coisas que qualquer um de nós podemos fazer se nós quisermos. Por exemplo, quando ele esteve diante de uma pessoa que veio lamentar ali a perda do filho, chorando, dizendo que não tinha mais o que fazer para sustentar sua família, qual que é a atitude que ele tem? É a de renúncia realmente, de não se preocupar se ia fazer falta ou não. É pegar o seu dinheiro e dar àquela pessoa. Não é que nós vamos ter que fazer isso, né? Tirar todo o dinheiro da nossa carteira e dar a cada um que nos pede. Mas é a gente entender que há momentos que nós temos que muitas vezes renunciar aquilo que a gente acha que é nosso a benefício de alguém que está precisando mais. E aí cada um pode, dentro do seu coração, dentro da sua consciência, saber quando é esse momento. E ele, nesse episódio, é um episódio assim que ele vai auxiliar aquele pai aflito, desesperado, que estava ali já em prantos porque não tinha como alimentar a sua família. É alguém que se sensibilizou ante a dor de alguém mais necessitado. Ou é a característica que ele tinha, que pessoas que conviveram com ele em todas as épocas da vida dele disseram. Ele era uma pessoa muito boa no trato. Era aquela pessoa amável, aquela pessoa fácil de lidar. Era aquela pessoa que não tinha mau humor nas relações. Era bondade em pessoa realmente. Ele tinha problemas? Tinha. Mas os guardava para si e não descarregava nos que estavam ali convivendo com ele. Outra característica que ele vai ter é justamente o perdão aos críticos. Em nenhum momento ele ficou entrando em polêmicas com as pessoas que acusavam ele de ladrão. Ou as pessoas que não entendiam o seu papel ali de unificador dos espíritas. Ele vai ser alguém que vai silenciar diante das críticas e vai prosseguir a sua tarefa. Ou alguém que, no momento em que vê uma mãe desesperada, aflita, sem ter possibilidades de comprar a medicação para o filho, o que, que ele faz? Ele já não tinha mais nada a doar, porque já tinha dado todo o seu dinheiro. Ele vai tirar o seu anel de formatura e dar àquela mulher para que ela comprasse o remédio. É alguém que se despoja daquilo que não é necessário, daquilo que não é realmente importante na vida, mas para ver o bem do outro. Ou então, alguém que quando ele procura nos bolsos dinheiro para ofertar para aquele homem que vinha desesperado pedindo ajuda, ele descobre que ele já não tinha mais nada. E aí, num momento de angústia, assim, de pensar como eu vou auxiliar meu próximo, ele usou aquele recurso que todos nós podemos usar, que é a prece. Neste episódio, então, um homem que procurou e pediu ajuda que ele não pôde dar materialmente, ele fez uma oração a Maria, que era o espírito que ele tem grande ligação, e tinha uma grande devoção a Maria, e ele pede algo que ele pudesse fazer por aquele homem. E qual que é a intuição que vem para ele naquele instante? Que ele abraçasse aquele homem, que dissesse àquele homem, que recebesse aquele abraço em nome da Mãe Santíssima, e que aquele homem, ao chegar na sua casa, também abraçasse a sua família ali. E foi o que Bezerra fez. Ele explicou que não tinha dinheiro nenhum, não podia ajudar, mas o abraçou e disse: receba esse abraço em nome da Mãe Santíssima. E confortou aquele homem, disse para ele que ele ia ter coragem, ele ia conseguir resolver o seu problema. E aquele homem, ao chegar na sua casa, fez isso. Abraçou a sua família, disse que eles iam solucionar a sua grande dificuldade material que eles estavam vivendo. E eles não tiveram nem alimento para dormir aquela noite. Foram dormir com fome. Antes beberam água e foram se deitar. E na manhã seguinte, aquele homem acordou, a sua família também acordou, todos se sentindo como satisfeitos, sem fome. E ele, revigorado de esperanças, ele saiu para procurar e conseguiu emprego naquela manhã seguinte ao abraço do Dr. Bezerra de Menezes. E aí a gente pode perguntar, mas onde está a ajuda disso? Veja, se ele não tivesse tido carinho, atenção, solidariedade, que um abraço pode dar, ele poderia naquela noite, desesperado, ter procurado suicídio. Ele poderia ter passado a noite num bar, bebendo. Ele poderia ter abandonado a família, porque muitos fazem isso diante de situações muito difíceis. Quantas mães hoje podem dar testemunho disso? Não é? Mas não. Ele confiou de que as coisas melhorariam, porque Bezerra transmitiu aquela confiança para ele. E foi aquilo que deu força para mais um dia ele encontrar a solução. Então, são exemplos que a gente vê de uma grandeza de alma muito grande, de um espírito capaz de se doar de múltiplas maneiras. Ele, numa ocasião em que ele estava doutrinando um espírito, quando ele já não via mais recurso para convencê-lo, porque era um espírito ateu, muito revoltado, e não acreditava absolutamente em Deus, ele mais uma vez usa o recurso da oração e pede a Deus humildemente que ajude aquele necessitado. O espírito, depois que Bezerra termina a sua oração, ele diz então que ele nunca tinha ouvido palavras tão belas que tocassem tão profundamente o seu coração. Então era alguém que sabia se doar de múltiplas maneiras, né? E um episódio marcante, quando ele está com a sua filha doente, muito enferma, e bate à porta uma mãe também desesperada, porque a filha dela também estava muito doente. E aí o dilema do pai médico, tendo que assistir a própria filha doente, mas uma mãe mais desesperada batendo a sua porta pedindo para ir levar assistência à filha dela. E o que, que ele resolve? Ele faz ali uma ponderação. A filha já tinha sido atendida por ele, já tinha sido medicada, estava dentro de casa com a mãe. Qual era o dever que ele tinha que fazer? Ir atender a outra criança. Porque a reflexão que ele tem é que todos são nossos filhos. Então, é realmente alguém que demonstrou, né, renúncia, desprendimento, e começou a entender que a humanidade era sua família. E pensa que foi fácil a vida dele? Não. Teve um período de menos de 2 anos, ele perdeu 3 filhos. Nem por isso ele se deixou abater, se entregou à revolta, ele continuou atuando e continuou na sua tarefa. E aí vem a pergunta, mas ele agiu assim porque já era elevado, não é? Não é isso que a gente pensa? Mas a gente não pode esquecer aquela passagem que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, do homem de bem. Todos já devem ter ouvido falar, né? Quando Kardec relaciona todas as características do homem de bem, não é assim? E no final, como que ele conclui aquilo? Que quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz as demais. Tudo bem que ele já era um espírito muito elevado, tudo bem que Bezerra de Menezes era alguém que já conhecia muito da vida espiritual e aquele só lembrou. Tudo bem que ele era um espírito que tinha uma tarefa muito importante, mas nós sabemos que quando nós exercemos, quando nós praticamos a caridade, nós somos atraídos mais e mais para aquilo. E ele vivenciou isso na vida dele de maneira tão ampla, porque ele não se recusou nas situações, nas dificuldades, a exercer a caridade. Nenhum momento ele pensou assim, ah, eu já fiz muito, agora eu posso me resguardar. Ah, eu já me doei muito, agora eu não preciso doar mais. É alguém que esteve nesse movimento do bem tão intenso e sem parar, porque nunca parou para duvidar de que era o caminho certo. Então, se nós queremos um dia ser como Bezerra de Menezes, nós temos que praticar essas ações, temos que nos esforçar nas nossas atividades, temos que fazer o melhor de nós em tudo e em todo momento, pensando no próximo, pensando no bem, pensando no bem geral, e nós seremos naturalmente atraídos a esse movimento. Naturalmente nós estaremos envolvidos nisso e um dia nos tornaremos como esse espírito. Porque a caridade, o bem, é algo que cresce dentro da gente quando a gente pratica. E ele viu isso ampliando-se na sua vida mais e mais, cada vez mais. Bezerra de Menezes é alguém que merece estudo e dedicação da nossa parte em conhecer-lhe a vida. Por isso que vai aqui as nossas sugestões aqui de leituras, vários livros muito interessantes que tratam sobre vários aspectos da vida dele, e que possamos sempre lembrar dele como um exemplo de uma pessoa incansável no bem, que mesmo com dificuldades ou facilidades, nunca desistiu de fazer o bem. Que Jesus nos abençoe a todos, nos proteja, nos auxilie, nos dê uma semana iluminada, cheia de realizações nesses próximos dias. Muito obrigado a todos. Ó, esse aqui é o que aborda um pouco melhor essa questão, mas esse aqui também, ó, o Bezerra de Menezes ontem e hoje, fala. Todos falam um pouco, né? Mas esse daqui pode ser o que vai ser melhor. Bezerra de Menezes na intimidade. Bom? Jesus abençoe a todos, gente. Muito obrigado.